Fora da Caixinha. Contos queer de Osíris dos Reis. Atenção! Você está ouvindo uma versão comportada da história. Nessa edição, quaisquer descrições envolvendo sexo explícito foram substituídas por resumos, o que inclui cenas, pensamentos ou desejos. Para a experiência completa, incluindo o material sem censura, por favor, acesse a versão completa no nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Lembre-se, Osíris é com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço na descrição deste arquivo. Também é importante lembrar que outros tópicos sensíveis, como violência extrema, não são moderados nessa versão. Aconselhamos discrição. O Turbina e o Delegado Valério. São Paulo, 1956. Dois ladrões fogem num avião biplano com salários de milhares de operários. O valente delegado Valério, apesar dos 58 anos e dos quilos a mais, se agarra à asa e, em pleno voo, desacorda o bandido no assento traseiro. Entretanto, o outro bandido, traiçoeiramente, vira a aeronave, derrubando Valério para a morte certa. O delegado, de fato, teria reencontrado o criador, não fosse Turbina, o jovem extraterrestre refugiado há 3 anos na Terra, após a destruição de sua galáxia. Com voo supersônico, músculos titânicos e a incrível habilidade de criar e lançar microsóis, o Turbina desabilita o avião dos bandidos e salva o amigo delegado. Teria sido apenas mais uma aventura se, ao pousar o inspetor, o Turbina não lhe tivesse dado um beijo nos lábios. Ainda tonto, Valério perguntou. Tá achando que eu sou mulher? O outro respondeu todo carinhoso, apesar do sotaque de outro mundo que fazia seus R's vibrarem. Se fosse mulher, não teria me interessado. Então que diabo foi isso? Algo que queria fazer há anos. Olha, não sei como era na sua galáxia, mas aqui homem é homem e mulher é mulher. Vocês terráqueos são estranhos. O que meus filhos vão pensar? Que você já é viúvo tempo demais? O que é que vão falar da delegacia? Prever falas é extremamente impreciso. Hein? Pessoas falam sobre muitos assuntos e mudam de opinião dezenas de... Não, sobre certos assuntos opiniões nunca mudam. Opiniões devem poder mudar. Se não verão, crendice. Idiotice. Não sobre moralidades assim. Agora a Turbina estava perplexo. Onde você viu imoralidade? Você, me beijando. Mas terráqueos beijam. Já fui beijos na tena delegacia. Não é isso, rapaz. Homem nunca, jamais beija homem. Muito menos na boca. E mulher... Por quê? Por que não? Como homem namora homem, então? Também não pode. Então, por lógicas terráqueas, não posso namorar você? Não, você tem que namorar mulher, ter filhos. Isso explica a superpopulação da Terra. Mulher? Eu não consigo namorar mulher. Claro que consegue. Tem outra gatinha querendo você. Mas ninguém é feliz namorando sem paixão. Eu nunca me apaixonei por mulher, então, para terráqueos, perdi o direito de namorar se nunca me apaixonar por mulher? Valério calou-se de repente, entristecido. Apertou o ombro do rapaz e murmurou. Você aprende a namorar sem estar apaixonado. Não é tão ruim. Com devido esforço, você... O Turbina ergueu um pouco a voz e, pela primeira vez, um terráqueo viu lágrimas nele. Namorar não pode ser esforço. Nem pra mim, nem pra você. Cora, pensa que não ouço seu coração bater mais forte comigo perto? E não vejo a festa de hormônios no seu cérebro quando sente minha pele? Mas... Não posso obrigar você a me namorar. Pode demorar, pode doer, mas eu vou tentar esperar você. Até, talvez, eu me apaixonar de novo. Independente da lógica terrátia, vai ser por um homem. Você tem até esse dia para mudar de ideia. Turbina limpou as lágrimas e olhou a fumaça do avião no horizonte. Vou prender os bandidos e volto para Tibus. O extraterrestre foi calado por um beijo repentino, dessa vez iniciativa do delegado. E apesar da estranha lógica terráquea, houve festa no cérebro e no coração dos dois.